Por falar em Bibi Sucos, né, nossos parceiros na nova fornada da camiseta do Ronca Ronca, a rapaziada do Bibi promete para semana que vem a versão Copa do Mundo, para checada total da camiseta do Ronca Ronca. E todas as pessoas pelo site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, quando eu coloquei lá no Tico Tico a bagacinha que eu escrevo todo dia no site, querendo a camisa, essa rapaziada já tá escondidinha, selecionadinha, para receber a camiseta de grátis, hein? De repente, até na festa, com certeza absoluta, na festa dia 26 do Ronca, no Teatro Odisseia, com De Leve no palco, distribuição do Panic at the Disco, não sei o que é o bar, a gente já esteja soltando as camisetas Copa do Mundo do Ronquinha. Charles, quem fatura essa Copa na Alemanha aí? Você que é um apreciador do velho violento esporte. Tô comendo uma barrinha aqui. Desculpa. Pra não passar mal de fome. Mas enfim. Agora, difícil. Na verdade, nunca nenhum time da América Latina faturou uma Copa sediada na Europa, né? Isso nunca aconteceu. Tomara que aconteça dessa vez. Eu fico preocupado com esse favoritismo brasileiro de já ganhou. Acho muito ruim isso. Eu acho que isso tira a concentração e tira a gana, a vontade de vencer dos jogadores. Assim, mas em compensação todos... dá pros outros, né, maluco? Porque se o Brasil ganhar essa aí, vai virar Clóvis Bornai em concurso de fantasia, né? Bota o concurso, bota os caras lá pra fazer... É o que queremos, não é? Ronaldinho jogando bola na trave, fazendo pedaladinha, tabelinha, linha de passe, e aí entra a rapaziada, a mulambada, a Holanda, a Argentina. O resto, né? E disputam a Copa. E o Brasil dá a volta olímpica com a taça que já ganhou. Você sabe que eu tenho sacanagem. Eu tenho receio o primeiro time que joga com o Brasil, a Croácia. Eu acho esse time muito bom, cara. Esse time não vai ser fácil de vencer, não, sabia? É aquele que tem a camisinha vermelha. É uma bandeira quadriculada. É, né? Essa camisa é bacana. Mas enfim, eu consegui a edição Deluxe Edition, que volta e meia saiu do Bob Marley, saiu do Blind Faith, né? Sai um disco duplo, disco original, normalmente um clássico da música, e um disco a mais com faixas extras, demo e Diablo 4. E o Sonic Youth, ano passado, lançou o Ghoul, que é um dos três melhores discos, pra mim, na discografia da banda. E, pra mim, a principal canção é Cool Thing, aquela uma que conta com a participação do Chuck D do Public Enemy. Eu sou tão fissurado nessa música que eu sempre imaginei o que seria a demo de Cool Thing. Né? Como é que esses caras conseguiram fazer uma música tão alucinante? Você vai voltar aí pra gente ouvir? Exatamente, agora. Por favor. FM. Simples assim. Cool Thing, sua versão demo, que vem no CD extra da Deluxe Edition do Go com Sonic Youth. Aliás, Sonic Youth lança agora mês que vem, em junho, final de maio, junho, seu novíssimo disco, que já vazou pra internet. Como qualquer bom álbum atualmente que se preze, ele vaza pra internet. Vamos mostrar aqui o novo disco do Neil Young, né, que foi disponibilizado no site dele e Nandão conseguiu baixar. Gavan, a gente já há bastante tempo procura dar uma certa dignidade estúpida, sim, ao Ronca Ronca, mostrando basicamente os discos em seu formato original. O primeiro e único CDR que nós mostramos aqui foi o Niles Barkley, até porque ele só existia na internet. Eu falo isso já há bastante tempo, não existe como você fazer um programa de novidade, que a coisa, na hora que entra na internet, já deixou de ser nova. Sim, verdade. Todo mundo, o planeta inteiro, tem acesso. Qualquer programa de rádio pode ser feito hoje mostrando todas as novidades sonoras da galáxia. Sem ter o original. Lógico, sem ter o original. Então, para ter um pouco mais de dignidade estúpida, como eu disse, entre aspas, sim, a gente sempre privilegiou mostrar os discos originais, até porque nós sofremos desse mal de sentir o cheiro do disco, dormir num compacto, né, ficar acariciando. Para a qualidade da gravação. Exatamente. O Niles Barkley, eu recebi depois o single mesmo da música Crazy, tem uma diferença. Outra coisa. Aquela que tu ouviu lá no Gominha, lá sábado passado, é o som cascudo do original. Então, o encarte desse disco do Sonic Youth é uma estupidez, é uma coisa de maluco. Então, como qualquer um pode fazer um programa em qualquer lugar de novidade, então o Ronca prefere privilegiar o original e mostrar, evidentemente, a música do Neil Young só existe na internet, o disco não saiu ainda. O Niles Barkley também. Então, mais adiante, nós vamos ouvir a música que abre o novíssimo disco do Neil Young, que é um soco no meio do nariz lá do tal do Bucha de Canhão, presidente. O disco inteiro, né? O disco inteiro. Dirty Boots. In a crack, Satan got her tongue. Now it's undone. Já que o Charles falou de futebol, recentemente estava comendo uma farofa e vi uma moça na minha frente levantar um DVD. Ela mostrou para um cara que estava com ela assim, escrito Hooligans. Falei, opa, isso me interessa. Que é isso? Lá tinha uma locadora, eu fui lá e tinha o DVD Hooligans. E pra minha surpresa, eu nunca tinha ouvido falar, hein, Nandão, desse filme. Desse ano agora, de setembro de 2005, que o papel principal é do Elijah Wood, o cara lá do Senhor dos Anéis. E é um filme, você que gosta de futebol e a nossa torcida aqui aprecia o futebol ou as relações que o futebol causa, né, há muito tempo, é um filme, evidentemente, rodado em Londres, que conta a rixa entre dois bairros, entre dois clubes. O West Ham, que recentemente aqui nós falamos que é uma das torcidas mais cascudas que existem na Inglaterra, consequentemente na Europa, e do Millwall, que é do outro lado do Rio Tâmisa e que historicamente, antes de existir o futebol, os caras já saíram na porrada por causa de porto, por causa de sindicato, enfim, é uma grosseria que se estende por séculos e séculos. O Elijah Wood é um americano cuja... Vou contar rapidinho o filme aqui pra rapaziada se animar e correr atrás. Eu acho que esse filme não passou no cinema aqui, ou talvez acho nem que passe. Não, acho que o não. Mauricinho viu, conta aí. Ah, é? Entendeu, pé? Aí o Elijah Wood é um americano que foi morar na Inglaterra com a irmã e conheceu o marido da irmã, um amigo, não sei o que, todos fazendo parte da turma grosseira do West Ham. Certo. E ali o que acontece? Ele totalmente desorientado, despiroqueia total, se envolve com o negócio. E começa a se meter em altas cipitucas mesmo. E aí vem uma moralzinha, né, da amizade, da lealdade, de como você pode ajudar seu companheiro, não sei o que. Essas coisas que na Inglaterra fazem muito sentido. E eu comentei, engraçado, se você pegar agora, a Copa do Mundo vai começar, os ingleses vão, né, essa turma cascuda vai pra lá. Vai sair uma porrada de confusão. Todas as fotografias que você for se deparar na imprensa, você não vê um mulambo, você não vê uma criança, um adolescente de 16, 17, 18 anos. Você só vê neguinho de 25, 30, 35, 40, todo mundo é advogado, médico, trabalha na Bolsa de Valores, economista, formado pós-graduação em Oxford, o caramba, 4. Mas os caras são tomados por um negócio que a gente não conhece, de defender o bairro, de defender o país, de defender o clube, e fazem essas confusões que pra gente realmente não dá para perceber o tamanho da confusão, né? Nandão, nossa torcida está se manifestando, não? Por falar em hooligan. Com cerveja, Leonardo Basílio também concordando, não contigo, né? Concordando com o Vitor de que a volta é sensacional. Mas vem cá, eu disse que a volta era ruim? Não. Ah, obrigado. Eu disse isso? Ninguém disse nada. Juarez, né? Gomes, Gustavo Jobim e essa galera toda. A pergunta é para inglês ver, porque no Brasil ninguém se mexeu para os Mutantes voltarem como eles deveriam. Foi preciso um evento no Barbican Center sobre a Tropicália para a rapaziada correr atrás do Arnaldo, do Sérgio, da Rita, não sei o que, babá, e a turma se juntar de novo com a Zélia no vocal. E você não disse, né? Você tá de historinha aí também, né? Não, eu tô em greve de palavras. Ah, tá. Depois a gente fala o que é isso, hein, Charles? Ok. Não esquenta aí, papai. Fica frio. Frio, fica frio, papai. Deixa a mamãe aí encapuçada. Não me tira da manteiga, da manteiga, da manteiga. Negar a boca do pai para eu mesmo descobrir. Desesperar-me de medo perante cada segredo. Fidelidade, ó minha amiga. quisera tê-la no mar. Eu não tenho money, eu não tenho amor. Quando você vomita no meu tapete indiano. Esse é o novíssimo disco do nosso ídolo Rogério Skylab. Quando eu tava saindo de casa, o disco tava chegando. Parece que tudo carece de exatidão. Você já foi a Bahia, nega, não? Então foda-se. Quanto então é um céu de muito arranha-céu. Skylab 6. Tudo carece de exatidão. Você já foi a Bahia, nega, não? Então foda-se. Quanto pior, melhor. Uma capa espetacular do Skylab, meu amigo. Semana que vem a gente volta melhor ao disco do Skylab. E antes do Skylab nós ouvimos o que, Charles? Bom, a gente ouviu o Tom Zé, né? É disco pela RGE de 84, o nome da música Mamar no Mundo, né? Ele fala isso na música várias vezes, que é Mamar no Mundo, né? Esse é um disco que originalmente bacana. Tem uma capa espetacular, né? Cheia de dobras. Cheia de dobras, né? Do Elifas Andreato, né? E dentro tem um pôster do Tom Zé embalado a vácuo, assim. Eita. Muito interessante, pelado, embalado a vácuo. Uma das pessoas mais bacanas que eu já conheci até hoje, Tom Zé. Tom Zé é espetacular mesmo. É um cara incrível, passei uma tarde com ele por conta desses projetos, discutindo como deveria ser feito. O Tom Zé ficou tocando pra mim, discutindo como é que nasceu a bossa nova, o que a música erudita tem a ver com a bossa nova. Devia ter gravado esse encontro e feito um DVD daquilo, que merecia. Com certeza. E nessa história do Barbican Center em Londres, da Tropicália, ele com certeza se apresenta lá, né? Não sei como é que tá, não, sabia? Eu acho que todo mundo ali vai. Será? Merece. É. Vamos, ele é o grande tropicalista. Ele enche o Wembley, né? Porque ele é tropicalista até hoje. É verdade. E aqui ao fundo... Já que estamos falando de tropicalismo, né? Exatamente. Esse disco que vocês estão ouvindo é o disco do... É o CD, né, na verdade, do Brazilian Octopus. E o Brazilian Octopus foi eleito pela Mojo como um dos 50 melhores discos psicodélicos de todos os tempos. Esse é um disco importantíssimo. Esse vinil na internet, na eBay, seja lá, no diabo onde for, é um disco ultra caro. Ele alcança fácil 500 euros, um disco... Mint, como os ingleses falam, uma cópia bacana, assim, 500 euros tranquilamente. E aí você pode comprar lá na esquina. Agora, você não pode ser responsável por esse preço baixar, até porque já existe a cópia edição em CD? Não. Muito, às vezes até o contrário. O fato do lançamento em CD valoriza o vinil, sabia disso? Eu também achava que podia desvalorizar, mas não é o que tem ocorrido. Valoriza o vinil... Até outras pessoas acabam conhecendo, malucos como nós aqui, e acabam querendo ter o vinil. O cara não se sacia com o CD. Então, essa altura do campeonato, você é o responsável pelo disco que está valendo 1.000 euros. Talvez inflacionou mais. Depois daqui do Ronca Ronca, ele vale mais de 1.000 euros. Né? E tem a participação, falou da participação do... Não falei, mas tem aqui o nosso querido Lenny Gordon, né? Que assim... Tocou com todo mundo da Tropicália, tocou com a Gal Costa, fazia parte da banda da Gal Costa. Tem o Hermeto Pascoal nessa banda ainda e tem o Almir Stock, o alemão guitarrista de jazz paulista, que está até hoje na ativa, assim, um cara super importante. Mas esse disco realmente é um disco muito importante, muito procurado e muito difícil, assim, de se encontrar até agora, né? É um lançamento muito importante dentro do projeto. Você acha que na época, quantas edições foram prensadas desse Brazilian Octopus? Chuta aí. Não mais que 2.000, Maurício. 2.000? Não mais que 2.000 cópias, entendeu? E o disco que eu tô tentando ler aqui é de 1970, 69 para 70. Ou seja, tanto tempo depois, 36 anos depois, essas 2.000 cópias viraram 200 no mundo, né? Porque vai perdendo, vai se perdendo, é assim que ocorre. Mas o disco é fantástico, esse disco vale a pena você comprar e ouvir direito. Vamos ouvir um pedacinho da segunda faixa. Tem alguma que tenha o Lenny mais claro? Em evidência? Hã? Mais em evidência, né? Eu tô tentando me lembrar, viu? É que meu HD aqui, de vez em quando dá problema meu HD. O Teco foi comer uma empada lá embaixo. Olha só o som disso. Tenta a faixa 6. 6. Tenta a faixa 6, por favor. Nandão, não quer dar um toque pra turma de BH pra gente dar uma invadida, não? É, boa. Ah, inclusive vou porque dar um abraço. Não é todo dia que Charles Gavão tá aqui, né, cara? Vamos até às 3, de repente. O pessoal de lá tá cobrando um abraço que você não mandou pra técnica de BH, né? Manda outro aí. Alô, BH. Vou chegar junto aí pra comprar uns discos de vinil qualquer hora dessa aí. Separa umas empadinhas aí, lá na Dona Lourdinha. Queijo Minas. Não, não, dá, faz um comunicado oficial. Quantos minutinhos faltam? 5. 5, né? 15 minutinhos mais com o Charles Gavan? Tipo isso. Vai dar aquele. Mandar aquele telex? Lenny Gordon. Incrível, é o que você queria. Nervosíssimo, né? É a coisa incrível desses discos, que eu acho que é bom a gente falar também nessas horas. O som é muito bom, cara. Gravava-se bem no Brasil e eu acho que eu descobri isso há realmente muito pouco tempo. Sempre houve essa questão: ah, no Brasil não se grava bem, ninguém sabe os princípios, os procedimentos para uma boa gravação. Isso não é verdade, sempre se gravou bem aqui. Olha, não, mas de repente, o som disso aqui. De repente, não, com certeza, mas não era esse tipo de gravação que estavam se referindo. Provavelmente esse, nunca se gravou bem, também durante muito tempo se gravou mal. Durante muito tempo não se tinha. Não, também se gravou mal, mas também se gravou bem. A gente achava certeza. Que só se gravava mal, não. Né? E nessa, engraçado, quer dizer, isso a música jamaicana ensina pra gente já há bastante tempo, né? Sem dúvida. Como que a falta de recurso, né? É um recurso. É um recurso e ela pode ser recheada, né, de criatividade. Aqui, nesse finalzinho com o solo do Lenny, entram uns instrumentos, uma coisa que parece que você tá na frente de uma mesa de pelo menos 16 canais, né? É verdade. E os canais aqui, se contasse os canais da obturação lá do Lenny Gordon, mais do Hermeto, não davam 6, né? Não, cara? Não dava 6, não. É verdade. É engraçado que esse disco aqui, ele era tão procurado que antes de sair esse lançamento aqui, né, na verdade, legal, oficial pela Som Livre, um pessoal de Curitiba, cidade onde mora o Hermeto Pascoal, resolveu lançar uma versão pirata. Então existe uma versão pirata por aí, do CD, antes de a gente lançar, feita do vinil com som horroroso, uma coisa horrível. E fizeram, acharam, isso aqui ninguém sabe o que é, nunca ninguém vai prestar atenção. E aí, um dia me deparei com essa cópia horrorosa lá na Modern Sound. Mas que é isso? No meio Modern Sound? E os caras não sabiam. Falaram, pô, eita. Me deparei com isso, porque eles dizem que eles têm os contratos. E aí as pessoas acabaram revendendo, né? Aí no meio da produção desse projeto eu falei, não, isso aqui é pirata, isso aqui não é oficial coisa nenhuma, entendeu? Caramba. Nandão, como é que tá a participação aí? A promoção já acabou, né? Sim. Vamos dar uma invadidinha aqui com o sinal verde de BH. Já falou com a turma de BH, não? Estou contactando. Ô, meu garoto. Ouve isso aqui. Esse é o novo disco do Cold Cut. Tem várias participações interessantes. Roots Manuva. Essa aqui tem a Annette Peacock na voz principal. É, meu amigo. Lembrando que o Goma dá de cara com 150 edições sábado, agora dia 6 de maio. Nandão vai entrar em contato com a rapaziada que participou da nossa enquete, dizendo também que quer ir ao Planetário da Gávea, o 00, nesse sábado agora, para comemorarmos os 3 anos do Goma e a edição 150. Ao Cold Cut. Those innocuous, comforting cuts and compilations without a jolt of innovation, cause innovation wakes us up, breaks it up, makes thinking question. We're dancing just for the kick, just for the kick. Just for the kick. Just for the kick. Just for the kick. Just for the kick. Just for the kick. Just for the kick. Liberou 10 minutos de bônus track para o Ronca Ronca. Nós mostramos um pedacinho edição a pedido. De luxo, né? É, edição, versão extended play do Raconteur com a música o single é, Steady As She Goes. O disco não saiu ainda. O Charles Gavan disse que foi baixar na internet, é uma porcaria do som, é isso mesmo? É, o que eu baixei na internet ali não explica, mas eu entendi que são alguns ensaios, o som não é muito bom, não. Eu tava curiosíssimo pra ouvir, tô ouvindo agora aqui. Né? Não dá um ouviu, né? Sim, sim. Tava bem colocado o som? Classudo. É que eu sou Macintosh, né? Aí minha plataforma é outra. Né? E aqui ao fundo o disco novo do Neil Young, que também só está na internet, pra você ouvir no site dele, e Negozinho, evidentemente, já disponibilizou também, né? Não sei como. É, virou. E o Neil Young é impressionante, né, meu amigo? O mundo gira, gira, gira, Lusitana, rodopia, rodopia, rodopia. O cara teve uma cipituca na cabeça, voltou, fez um disco maravilhoso, o anterior, clima cool total, e volta com uma metralhadora soltando. E parece formiga. Que foi gravado assim, nas pressas, né? É. Sem muita preocupação com o animal, mas... né? Por falar em animal, eu recebi essa semana lá da TV Zero do nosso amigo Robertinho Berliner o som, o CD com o áudio da participação dos Paralamas no Ronca Ronca, aquele show memorável que o Herbert e o Bill João deram de presente pra gente. Terça-feira que vem eu mostro aqui alguns momentos inesquecíveis. Que momento? Daquela sexta-feira. Charles, mais uma pepita que você separou pra gente, pra ocupar os 10 minutos que BH deu pra... Tá bom, esse é um não lançamento. Outro não lançamento. Na verdade, é um disco muito difícil, acho que provavelmente não vai sair. Pertence à CBS hoje, Sony BMG, do Luiz Carlos Vinhas, aquele grande pianista da Bossa Nova, que, né, que hoje já não está mais com a gente. E ele fez em 68 um disco muito interessante que chama-se O Som Psicodélico de Luiz Carlos Vinhas. Então, ouve aí. Yeah. low can you go? Ronca, ronca. Here we go again. Desafia Chicago em seu canto. Baby, don't stop me. A Paraíba não, não é Chicago, não. E jazz não é baião. Baby, don't stop me. Tem o Capone aí, mas tem jagunço aqui, bagunçando a lei. Baby, don't stop me. Violão, trombonado, cristão, será? Tô pagando pra ver. Tem gringo já dizendo que fecheiro ali não vai valer. Violão, trombonado, cristão, sei lá, tô pagando pra ver. Tem gringo já dizendo que fecheiro ali não vai valer. Vem gente de avião, matungue e caminhão, pra ver quem vai vencer. Quem é que tem razão, se é funk ou é baião? You know, I'm still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca, that has many things in common with your program. Has tuned into your program today, Mr. Strokes. Acabou o milho, acabou a pipoca. Agradecer a Belo Horizonte por 15 minutos extra, faixa extra, extended play, para valorizarmos um pouquinho mais a presença de Charles Gavan, nosso amigo de muito tempo, a quem a gente agradece mais uma presença no programa que orienta e desorienta. Agradeço o convite, agradeço a BH, né, que nos deu essa colher de chá. Né? Quando a gente for em Belo Horizonte catar uns discos, a gente vai lá com a turma da Oi FM. Mas, sem dúvida. Para eles pagarem aquele feijão manteiga para a gente. Obrigado pelo convite, já acho que é a quarta vez que eu venho aqui na edição do Ronca Ronca. Espero voltar milhões de vezes aqui. Pra exatamente. Gente agora, música boa. O horário está mais tranquilo, né? A rapaziada que esteve com a gente durante tanto tempo nos ouvindo de meia-noite às duas, agora tá mais relax, por incrível que pareça, né, demonstrando como é difícil agradar a todo mundo, é impossível. Essa semana eu coloquei até lá no site do Ronca Ronca um e-mail de um ouvinte nosso querendo que o programa voltasse para meia-noite às duas, que o cara saia da faculdade às 10h30, ou seja, ele pensa nele só, né? Todo mundo tá vibrando, porra, demais. Sempre bom lembrar, mas evidentemente que é super importante que as pessoas se manifestem. Mas agora tem só acessar o site. Não, e você, né? Exatamente, a ideia é essa. Todos os programas estão disponíveis no site da Oi. Nesse exato momento nós temos ouvinte na Austrália, ouvinte em Xangai, ouvinte em Buenos Aires, ouvinte em Montevidéu, em Belo Horizonte, em São Paulo, em Manaus, na casa do cacete. Então isso é importante também que a nossa torcida passe adiante. A possibilidade, né, do programa ser ouvido ao vivo, em qualquer lugar, num som muito bom, que não tem o menor problema de esses problemas técnicos, né, é que o rádio na internet muitas vezes apresenta e que realmente dá um certo bode, né? Obrigado à nossa torcida pela participação. Charles, quando você quiser, é só meter o pé na porta. Grande abraço, obrigado aí. Nandão, obrigado. Obrigado a quem participou da promoção. Durante a semana, Nandão entra em contato exatamente com os sorteados. Obrigado, beijinho. Terça-feira a gente volta, BH. Thanks a lot. É interessante a gente falar o seguinte: a operação de áudio da Oi FM para os nossos novos ouvintes é uma coisa muito complicada. 15 minutos a mais que Belo Horizonte está nos dando. Isso vai reverter numa complicação dos marrecos para eles acertarem a rádio lá. E eles vão porque a rádio é gerada de Belo Horizonte, a rádio não está sendo gerada daqui não, meu amigo. Belo Horizonte é que está com a nave, né, com a rédea curta. Então, a nave mãe é lá. Né? É lá, não é aqui não. Beijinhos, bye bye, tchau. Neil Young ao fundo.